Aí, é que ela agora não quer sentar mais no puff, só quer sentar na cadeira. Ó, de madrugada, e aí, tá cansada? Dançou a noite inteira. Ela tá de bobeira. De madrugada, e aí, tá cansada? Dançou a noite inteira. Ó, essa danada já tá embrasada. Essa menina tá maluca com ela, não tem beijeira. Ela não quer sentar no puff, só quer sentar na cadeira. Só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira. E agora vai! Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Só cadeira. É com uma satisfação que eu vou chamar meu parceiro aqui. É o dançarino de feira, pai. Tem que respeitar as coisas. Pagodão Universal. Vai te dar essa peça. Ó, de madrugada, e aí, tá cansada? Dançou a noite inteira. Essa danada já tá embrasada. Ela tá de bobeira. De madrugada, tá cansada. Dançou a noite inteira. Ó, essa danada já tá embrasada. Ela tá de bobeira. Essa menina tá maluca com ela, não tem besteira. Ela não quer sentar no puff, só quer sentar na cadeira. Só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira. Só cadeira. E agora pivete, vem te dançar. Oi, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, cadeira, soca, cadeira. Sofro. Vai, pivete. Oi, essa menina tá maluca com ela, não tem beijeira. Ela não quer sentar no puto, só quer sentar na cara. Soca, cadeira. CDs, o moral de Bicoara. Como é seu nome, irmão?